Fecheiro 12, capítulo 32. Daí a alguns dias começaram as chatices. Lila chegou ao trabalho de manhã cedo, cansada de mil tarefas e completamente impreparada para aquilo que estava para acontecer. Fazia muito frio, andava com tosse há dias, sentia-se engripada. À entrada encontrou dois miúdos. Deviam ter decidido faltar à escola. Um deles cumprimentou-a com certa à vontade e deu-lhe um prospecto como acontecia às vezes. Mas aquele era uma cópia tirada a stencil com várias páginas. Ela respondeu ao cumprimento com um olhar perplexo. Tinha visto o rapaz no comitê da Via dei Tribunali. Enfiou o prospecto na algibeira do casaco comprido e passou pela frente de Filipo, o guarda, sem se dignar olhar para ele, que até lhe gritou: "É, então já nem sequer se diz bom dia?" Trabalhou com afinco, como de costume. Naquela altura estava na descarnadura e esqueceu-se do rapazinho. À hora do almoço, foi até ao pátio com a marmita, à procura de um recanto ao sol onde comer. Mas Filipo, assim que a viu, saiu da guarita e foi ter com ela. Era um homem dos seus 50, de baixa estatura, pesadão, com propensão para as mais nojentas obscenidades, mas também dado a um sentimentalismo peganhento. Nascera-lhe o sexto filho, havia pouco, e comovia-se facilmente. Puxava da carteira e obrigava toda a gente a ver a fotografia do bebé. Lila pensou que ele tivesse resolvido mostrar-lhe-a também, mas não foi assim. O homem tirou uma cópia do prospecto do bolso do casaco e disse-lhe num tom muito agressivo: "Seru, ouve bem o que eu te digo. Se as coisas que estão aqui escritas foste tu que as disseste a estes merdosos, estás metida num sarilho dos grandes, sabes?" Ela respondeu-lhe com frieza: "Não sei de que merda estás a falar. Deixa-me comer." Filipo atirou-lhe o prospecto à cara com raiva. Explodiu: "Não sabes, hein? Pois então lê. Aqui dentro sempre nos demos todos bem e em harmonia. Só uma puta como tu é que podia andar por aí a dizer estas coisas. Eu acendo parcial como me apetece. Eu apalpo as mulheres. Eu, um pai de família. Ouve, ou Dom Bruno te faz pagar por isto e bem caro, ou pelo que há de mais sagrado, eu mesmo te parto a cara." Virou-lhe as costas e voltou para a guarita. Lila acabou de comer com calma. Depois apanhou o prospecto. O título era pretencioso: Inquérito às condições de trabalho dos operários em Nápoles e província. Correu os olhos pelas páginas. Encontrou uma totalmente dedicada à fábrica de enchidos Socavo. Leu, palavra por palavra, tudo aquilo que lhe saíra da boca na reunião da Via dei Tribunali. Não acusou o toque. Deixou o prospecto no chão. Entrou sem olhar sequer para a guarita e recomeçou a trabalhar. Mas estava furibunda com quem a metera naquele imbróglio, sem avisar sequer, principalmente com Nádia, aquela santinha. Fora ela de certeza que escrevera o texto. Estava bem organizado e cheio de requebros emocionais. Enquanto trabalhava a carne fria com a faca e o cheiro lhe dava náuseas e a raiva crescia, sentia à sua volta a hostilidade dos colegas de trabalho, homens e mulheres. Conheciam-se todos havia bastante tempo. Sabiam que eram vítimas coniventes e não tinham a menor dúvida sobre quem fora o espião. Ela, a única que desde sempre se comportara como se a necessidade de trabalhar não coincidisse com a necessidade de se humilhar. Depois do almoço, Bruno chegou e pouco depois mandou chamá-la. Tinha a cara mais vermelha do que o habitual e segurava na mão o prospecto. "Foste tu?" "Não." "Diz-me a verdade, Lina. Lá fora já há gente que chega para armar desordem. Também te juntaste a eles?" "Já te disse que não." "Não, hein? No entanto, não há aqui ninguém que tenha a capacidade e o descaramento de inventar todas estas mentiras. Terá sido algum dos empregados." "Os empregados nunca por nunca." "Então o que queres de mim? Os passarinhos cantam, zanga-te com eles." Ele soprou. Parecia realmente agastado. Disse: eu dei-te trabalho. Fiquei calado quando te inscreveste na CGIL. O meu pai ter-te-ia corrido a pontapé. Está bem, fiz um disparate ali na secagem. Mas pedi-te desculpa. Não podes dizer que te mostei. E tu o que fazes? Vingas-te dando má fama à minha fábrica, escrevendo preto no branco que eu levo as operárias para a secagem. Mas alguma vez, eu, as operárias, estás maluca? Estás a fazer com que eu me arrependa do bem que te fiz? O bem? Eu trabalho muito e tu pagas-me uma tuta e meia. É mais o bem que eu te faço a ti do que aquele que fazes a mim. Estás a ver? Falas como aqueles cretinos. Tenho a coragem de admitir que fostes tu que escreveste isto. Eu não escrevi coisa nenhuma. Bruno torceu a boca, olhou para as páginas que tinha na frente e ela percebeu que ele vacilava, não sabia o que decidir. Mudar para um tom mais duro, ameaçá-la, despedi-la. Recuar e tentar perceber se havia outras iniciativas daquele género em preparação. Decidiu-se ela, disse em voz baixa, contrariada, mas com um leve trejeito cativante, que contrastava com a lembrança do abuso dele, ainda viva no corpo. Uma frase conciliatória. Acredita, tenho um filho pequeno. É verdade que não fui eu que fiz isso. Ele fez sinal que sim, mas murmurou, descontente. Sabes o que me obrigas a fazer agora? Não, e não queres saber. Digo-te na mesma. Se aqueles são teus amigos, avisa-os. Se voltarem a vir fazer confusão aqui em frente, mando-lhes dar tanta pancadaria da boa que lhes passa à vontade. Quanto a ti, tem cuidado. Estica mais a corda e vais ver que ela se parte. Mas o dia não acabou por ali. À saída, quando Lila passou, acendeu-se o vermelho do parcial. Era o ritual do costume. Cada dia, o guarda escolhia alegremente 3 ou 4 vítimas. As raparigas tímidas deixavam-se apalpar de olhos baixos. As mulheres desenvoltas riam-se, diziam: Fili, se tens de apalpar, apalpa, mas despacha-te que tenho de ir cozinhar. Daquela vez, Filippo só mandou parar Lila. Fazia frio, soprava um vento forte. O guarda saiu do cubículo. Lila estremeceu. Disse: basta que me toques. Tão certo como Deus ser Deus que te mato ou te mando matar. Filippo, sorumbático, apontou para uma mesinha de café que sempre ali estivera, ao lado do cubículo. Despeja as algibeiras, uma de cada vez. Põe as coisas aqui em cima. Lila encontrou no bolso do casaco um chouriço fresco. Sentiu com repugnância a carne mole, apertada dentro da tripa. Tirou para fora, desatou a rir e disse: mas que gente de merda que vocês são todos. Capítulo 33. Ameaças de denúncia por furto. Deduções no salário. Multas. E insultos de Filippo a ela e dela a Filippo. Bruno não apareceu, mas encontrava-se ainda na fábrica. O seu carro estava no pátio. Lila concluiu que, a partir daquele momento, tudo iria piorar para ela. Voltou para casa mais cansada do que o habitual. Zangou-se com Gennaro porque ele queria ficar em casa da vizinha e fez o jantar. Disse a Enzo que tinha de estudar os fascículos sozinho e deitou-se cedo. Como não conseguia aquecer debaixo dos cobertores, levantou-se e vestiu uma camisola de lã por cima da camisa de noite. Quando estava a deitar-se de novo, de repente, sem motivo evidente, o coração foi-lhe parar à garganta e começou a bater com tanta força que parecia o coração de outra pessoa. Já conhecia aqueles sintomas. Acompanhavam aquela coisa que mais tarde, 11 anos depois, em 1980, ela batizou como desmarginação. Mas nunca acontecera que se manifestassem de forma tão violenta. E, sobretudo, era a primeira vez que ocorriam quando estava sozinha, sem ninguém em redor, que por motivo ou por outro originasse aquele efeito. Mas depois deu-se conta, com um movimento de horror, de que, na verdade, não estava só. Da cabeça descolada saíam-lhe figuras e vozes daquele dia. e flutuavam pelo quarto. Os dois rapazes do comitê, o guarda, os colegas de trabalho. Bruno, na grande câmara de secagem. Nádia. Todos muito rápidos, como num filme mudo. Até os relampejos da luz vermelha do parcial tinham intervalos muito curtos. E também Filippo a arrancar-lhe o chouriço da mão e a gritar-lhe ameaças. Era tudo um truque da mente, pois no quarto, além de Genaro, na caminha ao lado da sua, a respirar regularmente, não havia pessoas nem sons verdadeiros. Mas isso não a tranquilizou. Só serviu para assustá-la mais. As batidas do coração eram agora tão fortes que pareciam ser capazes de fazer rebentar o encaixe das coisas. A firmeza do freio que mantinha as paredes do quarto unidas estava a enfraquecer. Aqueles impulsos violentos na garganta sacudiam a cama, abriam gretas no reboco, dessoldavam-lhe a calota craniana, talvez rompessem o menino, sim, iam rompê-lo como um boneco de celuloide, abrindo-lhe o peito e a barriga e a cabeça para revelar o seu interior. Tenho de afastá-lo, pensou. Quanto mais perto tiver, mais provável é que se rompa. Mas lembrou-se de outro menino que afastara. O menino que nunca conseguira formar-se dentro da sua barriga. O filho de Stefano. Expulsei-o, ou pelo menos assim diziam nas minhas costas, Pinuccia e Gigliola. E talvez o tenha feito de facto. Expulsei-o de mim de propósito. Por que é que nada até agora me correu realmente bem? E por que havia de conservar em mim aquilo que não vingou? As batidas não davam mostras de se acalmar. As figuras de fumo perseguiam-na com o sissio das suas vozes. Saiu da cama outra vez, sentou-se na beira. Estava banhada num suor pegajoso. Pareceu-lhe azeite gelado. Apoiou os pés nus na caminha de Genaro. Empurrou-a devagar para afastá-la, mas não demasiado. Tendo-o ao lado, receava rompê-lo. Afastando-o, temia perdê-lo. Foi à cozinha em passo miudinho, apoiando-se aos móveis, às paredes, mas sempre a olhar para trás, com medo de o chão abater nas suas costas e arrastar Genaro para baixo. Bebeu da torneira, enxaguou a cara. O coração parou de repente, atirando-a para a frente, como numa travagem brusca. Acabou. O encaixe das coisas voltou a unir-se. O corpo recompôs-se lentamente. Enxugou. Lila agora tremia e estava tão cansada que as paredes lhe giravam em volta. E teve medo de desmaiar. Tenho de ir para junto de Enzo, pensou, para me aquecer, meter-me na cama dele, estreitar-me contra as suas costas enquanto dorme, para que me venha o sono. Mas desistiu. Sentiu na cara o leve trejeito gracioso que fizera quando dissera a Bruno: acredita, tenho um filho pequeno, não fui eu que fiz isso. Um hábito cativante, talvez sedutor, o corpo de mulher a agir mecanicamente apesar do asco. Envergonhou-se. Como fora capaz de se comportar daquela maneira, sabendo bem o que só Cavo lhe fizera na sala de secagem? E todavia, pressionar assim os homens e impeli-los como bichos obedientes para fins que não eram os que lhes interessavam. Não, não, basta. No passado fizeram-o por diversos motivos, quase sem dar por isso. Com Stefano, com Nino, com Solara. Talvez também com Enzo. Agora já não queria. Teria de se desenrascar sozinha, com o guarda, com os colegas de trabalho, com os estudantes, com Socavo, até com a sua cabeça cheia de pretensões, que não era capaz de se conformar e que, desgastada pelo choque com as pessoas e as coisas, estava a ir-se abaixo. Capítulo 34. Ao acordar, percebeu que tinha febre. Tomou uma aspirina e foi na mesma trabalhar. No céu ainda noturno, havia uma luz fraca, azulada, que aflorava aos edifícios baixos, as ervas enlameadas e a sucata. No começo do troço de terra batida por onde se ia até à fábrica, enquanto evitava as poças de água, reparou que os estudantes agora eram 4. Os 2 do dia anterior, um terceiro da idade deles e um gordo, decididamente obeso, de cerca de 20 anos. Estavam a colar no muro que rodeava a fábrica cartazes que incitavam à luta e haviam começado a distribuir um panfleto do mesmo teor. Mas se no dia anterior operários e operárias, por curiosidade, por cortesia, haviam aceitado o prospecto, a maioria agora o seguia em frente de cabeça baixa ou aceitava o papel e amarrotava-o imediatamente para em seguida o deitar fora. Assim que viu que os rapazes já ali se encontravam, pontuais como se aquilo a que chamavam um trabalho político tivesse horários mais rígidos do que o seu, Lila ficou aborrecida. O aborrecimento transformou-se em hostilidade. Quando o rapazinho do dia anterior a reconheceu e veio ao seu encontro a correr com um ar cordial, trazendo na mão um número apreciável de panfletos. Tudo em ordem, camarada? Lila não lhe ligou. Tinha a garganta inflamada, as têmporas a latejar. O rapaz perseguiu-a e disse-lhe, hesitante: sou o Dário, se calhar não te recordas. Vimo-nos na via dei tribunali. Bem sei quem raio és tu, disparou ela, mas não quero ter nada a ver contigo, nem com os teus amigos. Dário ficou sem palavras. Afrouxou o passo, disse quase para si mesmo: não queres o panfleto? Lila não respondeu, para evitar gritar-lhe coisas desagradáveis, mas ficou-lhe na memória a cara desorientada do rapaz, aquela expressão que as pessoas fazem quando sentem que estão dentro da razão e não compreendem como é que os outros não são da mesma opinião. Pensou que devia ter-lhe explicado bem porque dissera as coisas que dissera no comitê e porque achava intolerável que essas coisas tivessem constado do prospecto. E por que razão achava inútil e estúpido que eles, os 4, em vez de estarem ainda na cama ou prestes a entrarem para uma sala de aulas, estivessem ali ao frio, a distribuir uma folha escrita de ponta a ponta a pessoas que mal sabiam ler e que, além disso, não tinham motivos para se sujeitarem a esse esforço, uma vez que já sabiam como eram as coisas, pois viviam-nas diariamente. E até podiam contar coisas ainda piores. Sons impronunciáveis que ninguém jamais diria, escreveria ou leria e que, no entanto, continham em potência as verdadeiras razões da sua submissão. Mas tinha febre. Estava farta de tudo. Ter-lhe-ia dado muito trabalho. Entretanto, chegaram ao portão. E a situação ali mostrava-se complicada. O guarda berrava com o rapaz mais velho, o que era obeso, gritando-lhe em dialeto: tu passa aquela linha, passa a Palerma, e entrarás numa propriedade privada sem autorização. E eu disparo. O estudante, por sua vez, agitado, respondia a rir. Uma risada ampla e agressiva que acompanhava com insultos. Chamava-lhe servo. Gritava-lhe em italiano: então dispara. Quero ver como é que disparas. Isto não é nenhuma propriedade privada. Tudo o que existe aqui dentro pertence ao povo. Lila passou ao lado dos dois. Quantas vezes assistira a fanfarronices como aquelas? Rino, António, Pasquale, até Enzo eram mestres nessas coisas. E disse a Filippo, séria: faz-lhe a vontade. Não percas tempo com lérias. Um tipo que podia estar a dormir ou a estudar e, em vez disso, vem para aqui chatear os outros, merece que disparem sobre ele. O guarda viu-a, ouviu-a, ficou de boca aberta, tentando perceber se ela estava realmente a encorajá-lo a fazer uma loucura ou se estava a gozar com ele. O estudante, por sua vez, não teve dúvidas. Olhou-a com raiva e gritou-lhe: vá, entra, vai beijar o cu ao patrão. E recuou alguns passos, abanando a cabeça. Depois continuou a distribuir panfletos a 2 metros do portão. Lila dirigiu-se para o pátio. Às 7 da manhã, Já estava cansada. Sentiu os olhos a arder. 8 horas de trabalho pareceram-lhe uma eternidade. Entretanto, atrás dela, houve um chiar de travões e gritos masculinos. Ela voltou-se. Tinham ali chegado 2 automóveis, um cinzento e outro azul. Alguém já saíra do primeiro e começara a rasgar os cartazes acabados de colar no muro. Está a ficar feio, pensou Lila. E instintivamente voltou para trás, embora soubesse que devia fazer como os outros, apressar-se a entrar e começar a trabalhar. Deu alguns passos, apenas os suficientes para distinguir, com clareza, o rapaz que estava ao volante do carro cinzento. Era Gino. Viu-o abrir a porta e, alto e cheio de músculos como agora era, a sair do carro com um bastão na mão. Os outros, os que estavam a arrancar os cartazes e os mais preguiçosos que estavam ainda a sair dos carros, 7 ou 8 ao todo, traziam correntes e barras de ferro. Fascistas, quase todos do bairro. Lila conhecia alguns. Fascistas, como havia sido o pai de Stefano, Dom Aquile, como viera a revelar-se o próprio Stefano, como eram os Solara, avô, pai, netos, embora às vezes fossem monárquicos, outras vezes democratas cristãos, conforme as conveniências. Detestava-os desde quando, em miúda, imaginara todos os pormenores das porcarias que eles faziam, desde que descobrira que aparentemente não havia maneira de se livrarem deles, distinguir tudo. A ligação entre passado e presente, na realidade, nunca se desfizera. O bairro amava-os na sua grande maioria, apaparicava-os. Apareciam com o seu negrume sempre que havia ocasião para pancadaria. Dario, o rapazinho da via dei tribunale, foi o primeiro a mexer-se. Correu a protestar por causa dos cartazes arrancados. Tinha na mão a resma de panfletos. Lila pensou, deita-os fora, Palerma. Mas ele não o fez. Ouviu dizer em italiano coisas inúteis do género, parem com isso, não tenho o direito. E viu que, entretanto, se virava para os amigos em busca de ajuda. Não sabe nada do que se deve fazer quando há porrada. Quer nunca perder o adversário de vista. No bairro não havia conversa. Quando muito, soltavam-se gritos de olhos esbugalhados para meter medo. E, entretanto, ser os primeiros a bater, fazendo todo o mal que fosse possível, sem parar. Competia aos outros fazer-te parar se fossem capazes. Um daqueles que arrancavam cartazes agiu precisamente assim. Atingiu Dário na cara, sem hesitar, com um murro, atirando-o ao chão, no meio dos panfletos que caíram. Depois pôs-se em cima dele e continuou a bater-lhe, enquanto os papéis esvoaçavam em redor, como se até as coisas inertes estivessem enfurecidas. Nessa altura, o estudante obeso viu o rapazinho caído no chão e correu em seu auxílio de mãos vazias. Mas a meio caminho foi impedido por um tipo armado com uma corrente que o atingiu num braço. Furioso, agarrou a corrente e começou a puxar para arrancar das mãos do agressor. E durante alguns segundos disputaram-na, gritando insultos. Até que Gino se aproximou do estudante gordo pelas costas e o derrubou com uma paulada. Lila esqueceu-se da febre e do cansaço. Correu para o portão, mas sem um objetivo preciso. Não sabia se o que pretendia era ter uma perspectiva mais nítida, se queria ajudar os estudantes ou se simplesmente a movia um instinto que sempre tivera, em virtude do qual as pancadas não lhe metiam medo. Pelo contrário, atiçavam-lhe a fúria. Mas não foi a tempo de chegar à rua. Teve-se de se desviar para não ser atropelada por um grupo de trabalhadores que transpunha o portão a correr. Alguém tentara deter os agressores, com certeza Edo, juntamente com outros, mas não conseguiram e agora fugiam. Fugiam homens e mulheres perseguidos por 2 rapazes com barras de ferro. Uma, que se chamava Isa, uma empregada, enquanto corria, gritou a Filippo, age, faz qualquer coisa, chama a guarda. E Edo, que sangrava de uma mão, disse a si próprio em voz alta, Vou buscar o machado e depois vão ver. Por conseguinte, quando Lila chegou à estrada de terra, o automóvel azul já arrancara. E Gino estava a entrar para o cinzento, mas tendo-a reconhecido, parou, estupefacto, e disse: Lina, foi aqui que vieste parar? Porém, puxado para dentro do carro pelos companheiros, ligou o motor e arrancou, mas gritou-lhe pela janela: armavas-te em senhora, ó estúpida, e vejam a merda que és agora.